Agora veja, Noé teve Jafé, Cão, e teve Sem. Olha a descendência de Sem. Arfaxad, Selá, que gerou a Eber, que gerou a Peleg, que gerou a Reu, que gerou a Serug, que gerou a Naor, que gerou a Terá, que gerou a Abraão, que gerou a Isaac, que gerou a Jacó, que gerou as 12 tribos, que formou o povo de Deus. Lembram-se quem foi Sem na boca de Noé? Eu te abençoo, Sem. Você será abençoado. Até Jafé, a quem Deus disse que prosperaria, Deus disse através de Noé, você vai habitar nas tendas de Sem. E hoje, toda a cultura oriental, ela está completamente influenciada, plantada em cima de fundamentos de Abraão, porque a Bíblia nos mostra que Abraão teve outros filhos e os dispensou para o Oriente. Toda a facilidade e os princípios espirituais, embora completamente deturpados, mas os princípios espirituais, a facilidade e a sensibilidade ao mundo espiritual do povo oriental, vem lá de Abraão. Vem da bênção de Jafé. Agora, a linhagem de Sem, que Noé diz assim, você, filho, será um abençoado, envolve Naor, Terá, Abraão. E aonde estava Abraão? Quando você vê a história de Abraão, aí no iniciozinho também, capítulo 12 de Gênesis, você descobre que Abraão estava com seu pai Terá na Babilônia, em Ur dos Caldeus, na planície de Sinear, no Iraque, no meio daquela religião que, no todo, no geral, era absolutamente contra Deus. E Deus vira para Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai desses costumes, sai da tua parentela, sai desses hábitos, e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde? Não precisa saber. Simplesmente saia desse meio que você está vivendo. E é o primeiro homem nessa terra que decide ter um só Deus. Enquanto Terá, Naor, Serug, o povo à volta, apesar de terem recebido a bênção de Sem, ainda estavam influenciados pela cultura dos povos que já se misturaram com os filhos de Cão, que se misturavam com os filhos de Jafé, que se misturavam, todos ali se misturavam. E a sociedade trazia toda aquela religiosidade como hoje, como sendo uma coisa assim, ah, não é assim, não tem problema. Não é tão, não seja tão fanático, não seja tão extremista. Não queira viver isolado, não seja o dono da verdade. Deus vira para Abraão e diz assim, filho, eu quero que você tenha um só Deus. E tanto para os judeus, quanto para os árabes, os muçulmanos, quanto para os cristãos, Abraão gerou um outro povo, uma outra cultura, o povo que tem um só Deus. Nem isso o diabo conseguiu destruir no meio dos árabes. Por isso eles adoram a um só Deus. Os árabes não têm muitos deuses, eles só têm Alá. Os cristãos só têm um Deus. Os judeus só têm um Deus. Enquanto todos os outros povos à volta são povos minimalistas, povos que adoram a muitos deuses, Deus tirou Abraão para ser o primeiro homem que implanta sobre a terra um princípio. Eu vou adorar a um só Deus. Mas nós sabemos, irmão, que não é Alá, não é Maomé, não é Buda, não é Confúcio, não é nenhuma dessas seitas, porque nenhum deles nos criou. Nenhum deles morreu no nosso lugar. Nenhum deles tem um projeto de vida eterna para os seus filhos. Portanto, irmão, eu e você fazemos parte da linhagem de Abraão. Por isso o Senhor vem diz que todos aqueles que andam na promessa, na aliança de Abraão, recebem a bênção de Abraão. Filho bendito, fiel, e que vai gerar uma nação abençoada. E todos os que você gerar serão abençoados, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Esse é o povo de Deus. Somos nós que caminhamos, que vivemos com um único propósito: abençoar vidas, abençoar famílias, ver Deus entrando nas vidas, ver Deus entrando nos casamentos, ver Deus entrando nas famílias, transformando, orando, guerreando, jejuando para a salvação de um, para o livramento de outro, para a cura de outro. Somos nós esse povo que anda para que as famílias sejam abençoadas. Descendentes de Abraão, descendentes de Sem, descendentes de Noé, descendentes de Sete, descendentes de Adão. É por isso que eu e você podemos olhar para os costumes dos povos à volta e dizermos: de onde vem esse costume? Esse costume vem de Noé, vem de Abraão, vem de Isaac, vem de Jacó, vem das tribos, vem de Deus, vem de Paulo, vem de Pedro, vem de Silas. Esse costume vem de Jesus ou esse costume vem da Babilônia? Essa é a grande pergunta diante do Natal, diante do Carnaval, diante de qualquer outra, até a Páscoa, diante de qualquer outra tradição da terra. Essa é a minha pergunta, essa é a sua pergunta. De onde vem esse costume? A palavra do Senhor nos mostra em Levítico 20, verso 22: guardai todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e cumpri-os, a fim de que a terra na qual vos introduzo, para nela morares, não vos vomite. Você já viu alguém viver isso aqui, irmão? Você já viu alguém vir morar numa terra? Isso acontece todo dia. Não tem gente nascendo todo dia? Ou melhor, isso não aconteceu com você? Você não veio morar nessa terra? Veio ou não? Você não está morando aí nessa terra? A essa altura já dava para saber, né, irmã Eugênia? Sim, eu vim morar nessa terra. Agora, você já viu alguém ser vomitado pela terra? Você quer ver a fotografia simples dessa expressão? Não tem casa própria, não tem lugar, não tem onde morar. Não tem onde morar. Para conseguir morar, tem que passar a vida inteira trabalhando para pagar a casa. Louvado seja o Senhor se você já conseguiu isso, irmão. Glória a Deus por isso. Mas esse não era o propósito original de Deus. Esses dias estava conversando com o irmão Ildeu, e ele estava falando assim: eu nunca aceitei esse negócio de comprar terra, porque a terra tem espaço para todo mundo. Todo mundo poderia ter um pedaço de terra. E é verdade, não precisava vender, não precisava ter esse negócio de pedaço de chão vendido, casa vendida, apartamento vendido. Tem terra na terra para todos morarem num bom pedaço, o suficiente para morar, lazer, plantar e viver. Mas a maldição maligna na terra faz com que muitos, milhares, não tenham onde morar. Eu não estou falando só de não ter casa própria. Não, isso é muito pequeno. Estou falando de realmente estar estabelecido sobre a terra e viver sobre a terra e comer da terra e ser abençoado na terra. Tem muita gente que vive isso aqui. Você quer ver outra fotografia dessa expressão? A terra vomitando? Quanta gente começa segunda-feira já desesperado porque não tem como pagar as contas que tem que pagar. E se não pagar, olha, é o juiz, é o advogado, é o despejo. É literalmente isso daqui. O Senhor vem e diz assim: se você não quer viver isso, ouça os meus mandamentos, os meus juízos e cumpre-os. Em outras palavras, é o que vamos ministrar hoje à noite, e você não pode perder de forma alguma. O Senhor quer mudar os nossos costumes. E a revelação, que a palavra do Senhor, que o Senhor está trazendo a nós, e que eu vou ministrar nessa noite, é algo tão poderoso, irmão, tão tão impactante, já interferiu na nossa história e vai interferir no nosso ano de 2008 de uma forma poderosíssima. Eu preciso mudar os meus hábitos, os meus costumes e guardar os estatutos, os mandamentos, os juízos, os hábitos do meu Deus. Eu não quero os hábitos dessa linhagem de cão amaldiçoado. Eu não quero as manias, os costumes dessa linhagem de cão, da Babilônia, de Nimrod. Eu não quero. E para você entender um pouquinho mais da gravidade disso, até o pilar, o obelisco, que era símbolo do culto a Nimrod, está espalhado por toda a terra hoje. O original que estava na Babilônia foi transportado para a Praça de São Pedro, lá no Vaticano. Os obeliscos que você vê no centro de São Paulo, no centro de Washington, no centro da Praça 7, os obeliscos são sinais claros de um culto babilônico a Nimrod, que até hoje estão aí no meio da sociedade querendo mudar os padrões, querendo interferir na conduta da vida. E nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, muitas vezes estamos dizendo: tem nada a ver, não é assim não. Senhor, eu quero ser alguém realmente separado pelo Senhor. Nós não temos nenhuma missão, irmão, de destruir esses obeliscos, de pregar contra os obeliscos. Nós não temos nenhuma missão de pregar contra a Babilônia. Nós só temos uma missão: proclamar o reino de Deus. Porque depois que nós estamos vivendo o reino de Deus, que nossos hábitos, nossos costumes são do reino de Deus, da linhagem de Adão, de Abel, de Sete, de Sem, de Abraão, quando nós vivemos isso, nós apresentamos ao povo, um reino muito excelente. Então o versículo 23 diz: não andeis nos costumes das nações, as nações que eu lanço fora de diante de vós. Quais as nações que Deus lançou de diante do povo? A nação dos filisteus, dos cananeus, dos amorreus, dos jebuseus, dos babilônicos, dos assírios. Foram as nações que Deus foi lançando da frente do povo. Não andem nos costumes desses povos. De onde vêm os costumes e as tradições desta festa, desse ritual, desse costume? De onde vem? Eu quero saber de onde vem. Porque se por acaso vier da Babilônia, eu quero abominar. Porque o meu Deus diz: não andeis nos costumes das nações que eu lanço fora de diante de ti. Porque praticaram todas estas coisas e eu me aborreci delas. Senhor, é um princípio e eu quero esse princípio dentro de mim. Muito mais do que saber se eu posso ou não posso ter árvore de Natal. Muito mais do que saber se eu posso ou não posso ter uma guirlanda. Muito mais de saber se eu posso ou não posso celebrar Natal. Eu preciso ter dentro de mim uma outra operação de Deus. Eu preciso entender: Senhor, ficou claro para mim. Eu vou reler, eu vou reestudar. Mas está claro para mim que haviam duas linhas, duas correntes muito distintas de alguém que ama o Senhor e obedece ao Senhor, e de alguém que decidiu ser rebelde contra Deus. E esses que decidiram ser rebeldes contra Deus criaram um mundo de hábitos, de costumes, que depois, por sagacidade, por engano, até misturaram com algumas coisas que têm nomes de coisas de Deus, mas que não são de Deus, para tentar nos confundir. Mas, Senhor, eu quero ir lá na origem. Quem foi que gerou esses costumes? Quais os povos que geraram esses costumes tão alterados ou deturpados ou maquiados hoje? São esses povos dos rebeldes contra Deus? Eu não quero isso na minha vida, porque eu decidi ser alguém que anda segundo os preceitos do povo de Deus. E até Jesus disse: não celebrem meu nascimento. Jesus disse: celebrareis a minha morte. Que coisa esquisita desse povo que diz ser o povo que ama a Deus. Mas se eu amo alguém, eu faço o que ele quer. Se eu amo uma pessoa, eu procuro agradar do jeito que ele quer. E ele diz assim: eu quero que vocês celebrem a minha morte. O texto bíblico não está dizendo que é proibido celebrar a vida de Jesus, o nascimento de Jesus. Mas nós podemos entender que ele vai nascer todos os dias no coração de alguém, na vida de alguém, numa família de alguém. E você tem lá os estudos, que dia nasceu Jesus, está lá no site, que você pode, por curiosidade, por alegria, por interesse, por amor, até estudar: quando foi que Jesus nasceu? Os estudos nos mostram isso, isso, isso, isso, isso, isso. Que coisa linda, que coisa bonita. Mas o que Deus quer realmente é que nós celebremos a sua morte, porque a sua morte é a nossa vida. A sua morte significa a sua ressurreição, o seu reino, o cristianismo. Não existe sem a ressurreição. Depois você pode baixar no site ou adquirir aqui as lições que eu ministrei quarta-feira, passada e retrasada, sobre ressurreição e arrebatamento. Sem ressurreição não tem nada na nossa vida, não tem nem cristianismo. O Senhor fez isso. Esses são os costumes do povo. Esses são os costumes do povo de Deus. E eu quero esses costumes para a minha vida. Eu não quero os costumes dos povos pagãos.